ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até às 14 horas com a sua participação sempre aqui pelo 991-248325 ou 99204-2222. No programa de hoje eu vou receber aqui na Pássaro da Ilha FM, no Expresso, na sua edição de número 440, os organizadores do Natal Solidário 2017, que acontece no próximo sábado em Guaxupé. Presidentes aí dos motoclubes de Guaxupé vão estar aqui no programa de hoje falando sobre esse importante evento de final de ano, já tradicional, é a 10ª edição desse evento. Vou receber também o pessoal do grupo TPM, Teatro Popular de Mococa, Rogério Cardoso, eles que apresentam hoje à noite no Centro Cultural aqui de Guaranésia a peça A Lição, né? Fique ligado então, um bate-papo muito legal com essa galera do Teatro de Mococa. Já já também recebo aqui a equipe de Guaranésia, eles que foram os campeões da primeira Copa Amog de futebol amador. Para começar o programa Expresso, eu convidei, ele está aqui mais uma vez, Danilo Martins, presidente da Câmara Municipal de Guaxupé. Danilo, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado aí pelo convite. Viu? Prazer mais uma vez estar recebendo você aqui, viu, Danilo? Prazer é meu. Primeira vez que você esteve aqui foi logo no início do mandato, né? Isso. Tava preocupado aí com as questões financeiras da Câmara, né? Tinha muita coisa para se preocupar no início do mandato. É verdade. E agora, depois de um ano, né? Praticamente Quase um ano. Mais tranquilo? Bem mais tranquilo, Antônio. A gente, com o apoio de todos os colegas, a gente conseguiu fazer uma gestão bacana aí com os recursos da Câmara e, inclusive, vamos devolver dinheiro ainda para o município, né? Fizemos um trabalho aí de contenção de despesa em algumas áreas que a gente entendeu que não eram prioritárias, né? E conseguimos tocar aí o trabalho, fazer um trabalho bacana com relação aos recursos orçamentários da Câmara. Mas foi dentro do esperado, Danilo? Foi sim. Algumas coisas, eu vou ser honesto, a gente acabou tendo que relegar a segundo plano, né? Por exemplo, o concurso da Câmara, que a gente precisa fazer, mas toda vez que você realiza um concurso, você precisa contratar uma banca séria, né, um instituto sério para realizar o concurso. Isso custa dinheiro, então isso a gente teve que aguardar. A gente pretende restaurar a pintura do prédio da Câmara, que é um prédio histórico, um prédio bonito no centro da cidade. Isso também teve que ficar para um segundo momento. A gente vai instalar aí um sistema de energia solar fotovoltaica no prédio da Câmara, para utilizar a energia solar e não utilizar a energia tradicional, né? Isso custa dinheiro e a expectativa é recuperar esse investimento, mas isso leva um tempo. Sim. Então a gente de início precisa investir um recurso razoável. Então isso também ficou para um segundo momento. Então algumas coisas que não deu para realizar nesse primeiro ano por conta do orçamento reduzido, a gente deixou para um segundo momento, mas não comprometeu o trabalho da Câmara em si, né? Esses são investimentos que a gente faria um investimento mais sólido, de longo prazo mesmo, nada que comprometa o trabalho cotidiano da Câmara. Então, mas a missão nesse primeiro ano foi cortar gastos desnecessários, então, foi. Que era supérfluo. A gente cortou. Copinho, desde o copinho de café. isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá, cortou gente, geral mesmo? Geral. Né? Mas eu vou te falar que, não sei se você sabe, eu sou servidor da Câmara, né? Tô afastado. Sim. E tal. Mas tive um apoio muito bacana dos colegas, servidores da Câmara, né? Que toda vez que a gente corta alguma coisa, o pessoal fica mais resistente, isso é natural em qualquer empresa, sim, em qualquer lugar, né? Mas eu tive um apoio muito, muito bacana dos servidores da Câmara, então, dos colegas vereadores também, então deu para fazer isso de uma maneira tranquila, sem um desgaste. Esta, né, questão de já estar, né, dentro da Câmara, ser servidor ali da Câmara, facilitou bastante esse trabalho no primeiro ano, né? Sim, facilitou, já sim. Conheci o caminho das pedras, né? Encurtou bastante coisa, né? Então, um presidente que não tivesse esse conhecimento, ele teria que levar um tempo mais para entender a dinâmica lá dentro, né, para depois iniciar o trabalho. E a gente conseguiu encurtar o caminho por conta disso. Hoje, né, a maioria dos vereadores já tem condição de assumir a presença da Câmara aí no próximo mandato, né, no segundo biênio. Mas a gente conseguiu, sim, por conta disso, encurtar o caminho, sim. Encurtou o caminho, com certeza, né? Sim. Uma dos planos, né, que você tinha, além dessa questão de contenção de gastos, era também informatizar mais a Câmara, colocar, sim, a Câmara mais perto do povo. Você conseguiu isso? Sim, não ainda da maneira como a gente quer fazer. Por exemplo, o processo legislativo, a gente não conseguiu ainda colocar ele informatizado no site da Câmara, mas o site da Câmara foi todo reestruturado, é um site novo. As redes sociais da Câmara foram revitalizadas, hoje todas as sessões a gente tem transmissão ao vivo da sessão via Facebook. A gente conseguiu fazer bastante coisa. O sistema de gestão interna da Câmara, ele foi substituído, a gente está ainda em fase de transição. Mas até o início do ano que vem ele vai estar totalmente implantado, né? E isso vai informatizar, veio para informatizar áreas da Câmara que não eram informatizadas, né? Que era feito um trabalho manual. Então hoje a gente vai ganhar tanto na questão de controle mesmo, né? De gestão até de almoxarifado e outras coisas, como na questão de facilitar o trabalho mesmo. Eficiência. Do servidor, exato, né? Além de garantir um controle mais efetivo, vai facilitar a vida dele e até liberar ele para de repente atuar e desenvolver outros trabalhos que por conta do tempo não era possível. E essa questão de aproximar aí a Câmara da população, você acha que isso também talvez tenha feito com que a população enxergasse com bons olhos o trabalho da Câmara? Porque a gente não vê tantas críticas. As críticas são aquelas normais, né? Político não presta. Sim. Mas você acha que hoje a Câmara é melhor vista? Eu acho que sim, tá? A gente conseguiu, é claro que eu falei isso na primeira entrevista e repito, esse é um trabalho que é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho que leva tempo para se consolidar, né? Esse trabalho de aproximação. A verdade é que a gente, nós todos, nós não somos preparados para ser cidadãos participativos, né? É por isso que aí eu queria até aproveitar o gancho. Na Câmara, a gente fez um investimento, como a gente está falando de corte de gasto e tal. Em 90% das áreas da Câmara, nós conseguimos reduzir gasto. Mas tem uma área da Câmara que nós não reduzimos e eu pretendo aumentar ainda mais, porque eu não considero como gasto, mas como investimento, que é na área de educação para a cidadania. Tá? Nós estamos fortalecendo a escola do Legislativo da Câmara. E ela tem como projeto principal dentro da escola é o Parlamento Jovem, que é um projeto ligado à Assembleia Legislativa do Estado, tem o apoio de várias câmaras municipais do Estado, e tem o apoio da PUC Minas, tá? A PUC Minas é que desenvolve a parte pedagógica desse Parlamento Jovem. Então a gente investiu bastante, né? Conseguimos ampliar a atuação da Escola do Legislativo da Câmara, né, com investimentos, porque esse é um investimento na cidadania. Sim. Então, a gente, é evidente, eu não vou colher fruto na minha gestão disso. Futuro, né? É futuro. 10 anos, mas, por aí. Se a gente conseguir resgatar lá 10, 20, 30, 40, 50 jovens que amanhã vão ser cidadãos mais politizados, cidadãos que compreendem a dinâmica da política, do poder legislativo, os instrumentos de participação popular, né? A gente com certeza vai ter um ganho social lá na frente, né? E de repente vão até ser políticos ou não. Isso não é o objetivo principal do projeto, né? O objetivo é formar cidadão, porque a gente tem hoje maus políticos porque a gente tem maus cidadãos. Claro. Né? Chegam na política como cidadãos, exato, lá, né? Cidadãos ruins que se transformaram em políticos ruins. Então, se a gente tiver bons cidadãos, não importa. Se ele for para a política, ele vai ser um bom político. Se ele não for, ele vai ser um bom cidadão. Ele vai saber cobrar, ele vai saber participar de maneira efetiva. Então, isso tudo é um ganho. Menino dos olhos, do Danilo Martins? Exato. Se você me perguntar, você quer sair, né, no ano que vem como presidente da Câmara, qual é a marca que você quer deixar? É a educação para a cidadania. Tá? Então, redução de custo é importante, informatização da Câmara é importante, tudo isso é importante, tá? Investimento na parte estrutural da Câmara, né, da instituição, isso tudo é importante, mas a marca que eu quero deixar na minha gestão como presidente da Câmara é a educação para a cidadania. É o inverso do que geralmente o político gosta de fazer? Talvez, né? Talvez. Geralmente o político gosta do povo mais burro, né? Pois é, eu acho que está mudando, sabe? É. A passos de tartaruga, mas eu acho bem que está mudando. Né? A gente já tem, por exemplo, esse projeto Parlamento Jovem, a gente participa dele, ele não foi iniciado na minha gestão, ele foi iniciado em 2014, na verdade a primeira participação da Câmara foi em 2015. O que a gente fez foi fortalecer o projeto e tal, mas ele teve início lá atrás. A gente tem contato com diversas câmaras e a gente vê exatamente essa resistência em algumas delas, né? Alguns vereadores tentam encabeçar, trazer o projeto para a cidade e aí os colegas às vezes, né? Não, isso não. Barram, né? Barram mas por outro lado a gente vê um crescimento do projeto, né? Hoje, por exemplo, o Pedro está aqui, é diretor da Escola do Legislativo, é assessor de comunicação da Câmara, também está me acompanhando. A gente tem hoje mais de 100 municípios, né, Pedro, que estão participando que é muito pouco, do projeto. Né? Para um sim, estado perto com o estado que tem 853. 63 para 91. Isso, então para quase 100. A gente tinha o um ano passado 63 então, municípios. Já é um bom aumento, né? Foi para 91, sim. Né? A gente, são quase 30% a mais. Né? Mas é o que você falou, quer dizer, é 10% do número de municípios que o estado tem, ainda é muito pouco. Muito pouco, né? Tem que crescer muito. Em Guaranés, o ano passado, teve essa tentativa. Morreu na praia, infelizmente, pois né? Pois é, infelizmente. Você falou que a Câmara vai conseguir devolver, então, o dinheiro para a prefeitura, sim, lá? Sim, a gente estima que algo em torno de R$400 mil. R$400 mil? Talvez um pouco menos do que isso, ou um pouco mais, mas em torno disso. Foi escrito um artigo no Correio Sudoeste, o Wilson Ferraz, eu acho que escreveu até, inclusive, ele até sugestionava, né, para a Câmara pegar esse dinheiro, né? Claro, tem que voltar para o Executivo, mas que o Executivo distribuísse para as entidades do município de Guaxupé. É muito difícil que isso aconteça, né? É difícil, Daniel. Antônio, porque... É bonito, né? A ideia é muito exato, bonita. Exato. Né? Mas a gente tem alguns problemas que dificultam esse tipo de coisa. O primeiro deles é que hoje a gente tem uma legislação federal que, salvo engano, é a Lei 13.019, que ela é conhecida como marco regulatório. Ela veio modificar a dinâmica de repasse para instituições. Então, antigamente, o poder público, ele olhava para as instituições e destinava uma verba, claro, dentro de um plano de trabalho, havia uma prestação de contas, e uma destinava, exato, né, valores para essas entidades. Hoje, isso não é possível mais, tá? Essa lei vai estar definitivamente implantada a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, hoje, a lei, ela enxerga não a entidade mais, mas ela enxerga o serviço. Então, hoje, se a gente tem, por exemplo, pessoas em situação de rua, tá? E que tem entidades que assistem essas pessoas. Então, o poder público vai olhar para quê? A situação, pessoas em situação de rua, tá? Qual é a estimativa, o que precisa ser feito, quantas pessoas precisam ser acolhidas nessa situação. Enfim, ela publica um edital. E aí as instituições que fazem, que prestam esse tipo de serviço, elas vão concorrer, como se fosse uma licitação mesmo. Elas vão concorrer e uma instituição vai ganhar. Tá? Então hoje não tem mais como falar assim, não, pega o dinheiro que sobrou da Câmara ou um dinheiro do Executivo e repassa para as entidades. Não. O município, ele vai pagar por um serviço que uma entidade presta. E aí vai depender de qual entidade vai conseguir cumprir os requisitos para prestar aquele serviço para o município. E a Câmara também, mesmo no passado, ela poderia até dar uma sugestão para o Executivo, mas isso não era obrigação do Executivo. Exato. Vir à Câmara. Exato. Né? Nunca foi, né? Nunca foi. Tá? O pessoal tinha essa ideia, tem R$1 milhão para devolver, investe na saúde. Isso. Não é assim que funciona, né? Infelizmente não é. Né? Seria, talvez, razoável ou não. Né? Talvez a gente também poderia criar problemas de politicagem e tal. Então, quem gere os recursos do município é o prefeito, né? É o prefeito, isso no Brasil inteiro. Então, quando a Câmara tem uma sobra orçamentária, esse recurso obrigatoriamente ele volta para os cofres do município e o gestor, né, que seria o prefeito, é que decide o que vai ser feito com aquele recurso. Até porque esse dinheiro que chegou até a Câmara foi pelo Executivo. Exato, né? Ele vem de lá e quando sobra tem que voltar para lá. Volta para o Executivo. O Executivo vai ter uma boa grana para gastar ano que vem? Tem um orçamento 160 milhões, né? Isso, né? Isso, é um orçamento um pouco maior, bem maior do que estava estimado para esse ano. É, tem algumas questões de alteração da legislação tributária e tal, mas o principal não é isso. O que acontece é que quando você desenha uma peça orçamentária, escreve o orçamento, você precisa prever recursos de convênio também, que seriam repasses do Estado ou do Governo Federal. Porque se isso não tiver previsto, o orçamento hoje no Brasil ele não é impositivo, ele é autorizativo. Então, o que está lá pode não se concretizar. Né? Mas se acontecer, precisa estar previsto lá. Então, não necessariamente a gente vai executar um orçamento de 160 milhões. Mas a expectativa é boa de captação de recursos, né, via governo federal, estadual. O pessoal lê mesmo o plano que o executivo manda para a Câmara, Danilo? Os vereadores? Eu leio. É só Ctrl-C, Ctrl-V ali, depois o vereador passa por cima. Danilo, você leu? Tá tudo certo? E assina embaixo. Infelizmente a gente tem essa prática, né? Isso não em Gospé. Estou falando, né, de uma maneira genérica, né? Existe, sim. Mas eu acredito, né, quero acreditar que a maioria dos vereadores, eles leem, sim, eles estudam, eles se debruçam sobre o projeto. Eu vou dizer que a fase de discussão do orçamento, ela é a fase mais importante, porque às vezes o vereador depois fica querendo criar um projeto ou outro, pá, mas se não tiver previsão no orçamento, isso não passa, não pode passar, né? Então, existe o vice de iniciativa, teria que ter partido do executivo. Então, o momento de se discutir as políticas públicas e as destinações dos recursos é o momento da discussão do orçamento, né? Talvez nem todos os vereadores tenham essa consciência, mas esse é o momento mais importante da discussão parlamentar. E a própria população, né, tem a sua chance, né, nas audiências públicas. Né? A última audiência pública que teve, quantos compareceram lá? Mais de 20? Menos de 20, infelizmente. Uma cidade com mais de 50 mil habitantes, né? A gente ainda tem uma cultura, né, muito tímida com relação à participação em audiências públicas, né? Não só em Guaxupé, no Brasil todo. Mas é o que eu te falei, aí eu volto na questão da educação para a cidadania. Sim, se você formar cidadãos conscientes que sabem o que é uma audiência pública e qual é a força que ela tem, né, você lá na frente vai ter cidadãos mais participativos, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura, né? Isso precisa mudar. E o programa 360 graus lá, parou de ir para o ar? A gente fez uma assessoria de comunicação da Câmara, ela realizou esse trabalho, né, de criar o programa 360 vereador. Era muito bacana. Era bacana. Então, a gente fez uma rodada com todos os vereadores. Então, todos os vereadores participaram e aí deu uma pausa. Mas no ano que vem a gente retorna, assim. Tá? A gente fez uma experiência. Próxima temporada. Exato. Volta para uma próxima temporada no ano que vem. Legal. A gente vamos fazer um intervalinho comercial. Daqui a pouquinho eu continuo com esse bate-papo. Tem gente mandando abraços aqui pro Danilo. Felipe Laudade, vereador aqui de Guarnese, está te mandando um abraço. O meu amigo aqui, o João Fernando, também. Antônio Cláudio, bom dia. Parabéns aí pelo programa. O meu amigo Danilo também, meu abraço. E endosso pela postura frente aos trabalhos da nossa Câmara de Guaxupé. Estamos juntos. Abraço aí para todos vocês. Tamo junto, João. E, inclusive, o João pediu aqui para a gente fazer um lembrete: transforme seu imposto de renda em solidariedade. Ajude as entidades de Guaxupé. Faça seu leãozinho o melhor amigo deles. Consulte o seu contador, né? Que é aquela questão de se devolver 1% do imposto de renda, né? Bacana aí, pessoal de Guaxupé, consulte o seu contador em Guaxupé. O pessoal de Guaranésia pode fazer mesmo em qualquer cidade que você está nos ouvindo. 11:39, intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas, com a sua participação sempre aqui pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Um abraço aqui para Kelly Santos, lá de Itapiratiba, tá ligada aqui na Pássaro da Ilha FM. Valeu, Kelly, muito obrigado aí pela sintonia. Tô conversando com o Danilo Martins, presidente da Câmara dos Vereadores de Guaxupé. Danilo, a gente chegou num ponto agora no final de ano que muito foi discutido e muito tem se falado de um problema que se arrasta há anos, né? Que é a questão da Copasa, né? E você, inclusive, faz parte de uma comissão que foi formada aqui pelos municípios, acredito que só mais o sul de Minas, né? Isso. Para discutir esses serviços aí da Copasa. Que problemão, né, meu amigo? É um problema. E um problemão que parece que sem solução. É muito difícil, Antônio. Eu não tenho, de maneira nenhuma, a intenção de iludir a população. Tá, porque a gente vê às vezes, né, as pessoas, mas por que não rescinde o contrato? É o mesmo que eu falo para você aqui, a rádio, não sei se é alugado o prédio ou não, é o mesmo que você assinar um contrato aqui com o dono do imóvel, se o imóvel não for próprio, e falar, nós vamos assinar um contrato por 30 anos, tá? A rádio vai ficar instalada aqui 30 anos, tá, ok. Assina o contrato dos dois lá, aí vocês fazem investimentos aqui dentro. E aí depois passa 2 anos, o dono chega e fala, não, eu quero como? Você vai falar, não, eu tenho um contrato, são 30 anos. Então, o que aconteceu em Guaxupé foi isso, né? Assinou um contrato de 30 anos. Então, é possível quebrar o contrato? É possível, tá? Mas não é tão simples como as pessoas pensam. Então, a gente está tentando procurar uma solução até com o apoio de outros colegas, porque o que acontece é que muitas vezes um município ou outro fica brigando com a Copasa, e às vezes até um vereador brigando ou outro. Então a gente tentou institucionalizar a demanda, né? Então na primeira reunião estiveram presentes só presidente de câmara, um ou outro vereador, mas o presidente, a presença era obrigatória para institucionalizar a demanda. E a gente tentar unir força, porque aí com um movimento mais encorpado a Copasa vai ter que nos ouvir, né? Ela vai ter que olhar para nós. Então esse movimento ele se iniciou, eu posso até dizer que lá em Guaxupé, mas com a vinda do presidente da Câmara de Itajubá, que nos procurou, foi a primeira cidade que ele procurou para debater. Ele ainda não tinha muito bem a ideia clareada do que fazer, mas já com alguma coisa no sentido de fortalecimento, de união. E aí a gente optou por criar esse movimento. Aí eu junto com ele, a gente já foi para Paraíso, no mesmo dia que ele teve em Guaxupé, porque em Paraíso o presidente da Câmara ele ingressou pessoalmente com uma ação contra a Copasa. Então eu sabia do caso, eu falei, olha, eles estão tendo um problema sério lá também, o presidente entrou e nós visitamos ele, né? Eu e o Joel, o presidente da Câmara de Itajubá. E aí nessa visita a gente consolidou a criação de um movimento regional. E aí lá nessa visita a gente teve a surpresa, ele tinha acabado de receber a notícia de que a ação dele tinha sido indeferida. Então quer dizer, você vê que não é um problema tão fácil de solucionar. Mas nós nos unimos na primeira reunião, que foi em Pouso Alegre, por uma questão de logística e porque Pouso Alegre também tinha uma CPI em curso, que recém-finalizada, na verdade, sobre o serviço da Copasa, inclusive identificando tecnicamente lá o tratamento de esgoto, em tese, já é realizado em boa parte do município. E aí eles identificaram que em muitos lugares onde era cobrado o tratamento do esgoto, o esgoto, na verdade, não era tratado. Isso com laudo técnico de institutos ligados ao meio ambiente. Então, nós resolvemos centralizar o movimento lá, a primeira reunião lá, por conta desses dados que eles tinham, né, e que eles apresentaram nessa primeira reunião, e por conta de logística mesmo, era um município mais central dentro dos municípios que já estavam sendo convidados. E aí nós vamos ter uma segunda reunião agora, e aí ela já é aberta para vereadores de todas as câmaras, em Três Corações, agora no dia 14. A presença dos procuradores jurídicos das câmaras também é indispensável. Na primeira reunião eles estiveram, fizeram uma reunião à parte, separada, para discutir juridicamente se há caminhos que podem ser explorados juridicamente. E eles continuam debatendo também. Foi criada uma comissão de procuradores jurídicos. Aí tem o procurador da Câmara de Alfenas, o de Guaxupé e o de Itajubá também estão, né, à frente dessa questão jurídica e da comissão mesmo política do movimento, né, na coordenação do movimento. Está a Câmara de Guaxupé, a Câmara de Alfenas, de Caxambu, de Três Corações e de Itajubá. Todas as cidades com problemas. Tá? Todas com problemas, com exceção de Varginha. Até é muito interessante citar isso. Varginha está até na coordenação do movimento junto com a gente. E é muito interessante que Varginha é referência na prestação de serviço da Copasa. Tá? É Varginha que a Copasa também faz a questão do tratamento do lixo? Do lixo, isso. Do lixo, né? Também faz. Tá? E lá a Copasa presta um serviço a conta. 98% do esgoto já é tratado em Varginha. Tá? E aí você fala assim, ah, então o que o presidente da Câmara de Varginha está fazendo nesse movimento? Ele está exatamente dando força para o movimento e dizendo, por que só Varginha? Por que em Varginha a Copasa consegue prestar um bom serviço? Mas você sabe se no início eles tiveram problemas lá ou não? Sempre teve, foi. Não, teve problemas. Então talvez através dele a gente consiga uma solução. Inclusive lá existe uma lei municipal e que a Copasa cumpre, que, salvo engano, 3% do que coletado com a taxa de esgoto, com a tarifa do esgoto, né, pelo município de Varginha, ele retorna para um fundo municipal que é gerido pelo executivo, né, uma comissão do fundo, para ser investido em saneamento básico dentro do município. Então, quer dizer, a Copasa até devolve parte do que ela pega dentro dos contribuintes, ela devolve para o município para ser investido em ações de saneamento básico. Isso só acontece em Varginha, em mais nenhum município de Minas acontece. Trabalho bem feito dos vereadores da época lá que fizeram esse contrato, né? Que amarraram direitinho, né? Que não aconteceu nas outras cidades. Exato. Né? Inclusive, o movimento, ele está ganhando adesão, inclusive Guaranese, de municípios que não assinaram o contrato do tratamento do esgoto, né? Que é só o serviço de água, de abastecimento de água, que é feito pela Copasa ainda. Inclusive, no dia da primeira reunião, um presidente de uma câmara que tinha sido convidado assim o dia antes da reunião, e ele compareceu e ele subiu à tribuna com o projeto que tinha sido protocolado no dia da reunião lá na cidade dele, e ele levantou o projeto e falou: vocês salvaram o meu município. Não, nós não vamos permitir que a gente passe pelos mesmos problemas. Danilo, mas não tem outra forma, né? Se não for Copasa, vai ser quem? Difícil. Município não tem condições de fazer isso. A maioria isso, né? dos municípios já é foi difícil. Alterosa, acho que tentou fazer autarquia lá para cuidar e parece que não deu em nada. A gente tem, por exemplo, Poços de Caldas, Passos. Tem. Conseguem fazer tem autarquia. Feito? Mas eu não vou entrar tanto no mérito se faz bem feito, não, mas Poços, por exemplo, não trata 10% do esgoto, entendeu? E está na mão deles, é uma autarquia municipal. É claro, eles têm condições, né, de ir crescendo aos poucos e desenvolvendo um trabalho, mas tem os municípios pequenos, como é que eles vão tocar uma autarquia, que é muito técnica, né? Um serviço muito técnico. Mas ao menos, a princípio, o movimento não é contra a Copasa. O movimento é para discutir o serviço mal prestado pela Copasa. Né? Agora, se a Copasa sentar na mesa, conversar e resolver os problemas que até hoje ela não tem resolvido, é uma via. Né? Agora, se não, nós temos que buscar outra via. Então, pegando o contrato que a Copasa fez com o Guaxupé lá, a Copasa não está cumprindo o contrato dela. Não cumpre. Dela. Ela teria que cuidar das nascentes, ela não cuida. Tá, ela teria que isentar os contribuintes que pagam abaixo de um determinado quantidade de metro cúbico de água. Ela teria que isentar esses contribuintes da taxa. Nós já temos provas que ela não isenta, as pessoas pagam a tarifa. Então tem uma série de problemas que a Copasa não. Mas você consegue enxergar uma luz para a solução desses problemas? Consigo. A gente precisa. A curto prazo é difícil. Difícil, né? É algo que mas vai a gente se precisa arrastar. Acreditar, né? O que eu falo é o seguinte: o que a gente, né, como vereador, como representante do povo, não pode fazer é se acomodar e falar, não, é um problema sem solução, é assim mesmo, não tem jeito. Não, isso não. Tá? Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos lutar enquanto tiver possibilidade de reverter o que está sendo mal feito. Quando a população, eu vejo muito pelo Facebook da Câmara de Guaxupé, o pessoal, mas só agora, isso aí é só politicagem, não dá em nada. Como é que você se sente como presidente da Câmara que tem lutado com isso já há bastante tempo? Eu vou te falar que no começo eu sentia mais, hoje eu já aprendi a lidar com essas críticas e até eu não vou nem culpar a população por isso, é exatamente o que a gente vem falando desde o início da entrevista. É um problema cultural, um problema de falta de informação, de falta de formação de cidadania, né? Às vezes a pessoa é até muito culta em outras áreas, mas ela não teve uma preparação de formação cidadã, né? Então, a pessoa acaba, né, indo pelo senso comum, né? Ah, político não faz nada, político não presta, tá só querendo aparecer, não vai fazer nada, não vai dar em nada. Então, as pessoas vão pelo senso comum. Agora, você falar assim, ah, só agora também, eu preciso reconhecer que a última legislatura também fez um trabalho em cima, foram 3 CPIs abertas. 3 CPIs, né? Todas com os relatórios devidamente encaminhados ao Ministério Público, aos órgãos competentes, né? Alguns com apontamentos, né, de problemas que foram detectados. Então, assim, não há omissão da instituição, né? Eu vou falar da Câmara em si, não de um vereador, de outro, de uma legislatura, de outro. A instituição tem feito o papel dela. É que o problema é grande demais e a briga também. Exato, é um problema generalizado no estado, né? Não é um problema de Guaxupé. E como representante do povo, aí, como é que você está vendo a administração do Jarbinhas nesse primeiro ano? O Jarbas faz uma boa administração, né? Ele é um gestor, né? Um empresário que gere bem os seus negócios. Não acredito que não poderia ser diferente à frente do executivo. Então ele faz, sim. Você sabe que eu fui eleito pela oposição. Sim. É, então, eu ia até brincar agora, como um opositor pode falar isso? Pois é, agora eu preciso até deixar claro. Eu preciso assumir uma postura mais imparcial enquanto presidente da Câmara, né? Então eu preciso manter uma relação institucional com o executivo. Eu preciso também garantir instrumentos para que os meus pares que desejem ou que encontrem algo para ser investigado no executivo, que eles tenham ferramentas para isso. Então, enquanto presidente, eu preciso garantir tudo isso. Tanto a neutralidade, o relacionamento institucional entre executivo e legislativo, como a garantia da autonomia dos vereadores que desejem fiscalizar um ou outro ponto que eles entendem que está equivocado dentro da gestão municipal. Então, mas a minha visão como presidente, como vereador da gestão do Jarbinhas é que ele faz, sim, uma boa gestão, tem uma equipe competente, ele não faz nada sozinho. Então ele tem, isso demorou também para ser construído, se você pegar desde o primeiro mandato dele, as trocas de secretário que foram sendo feitas, então até ele montar uma equipe realmente consolidada e coesa, levou algum tempo, né? Mas hoje eu diria que ele tem uma equipe muito boa nas mãos. E isso, claro, garante a ele a possibilidade de fazer uma boa gestão, né? Você sabe que os municípios têm sofrido hoje com o governo do estado, tem segurado, retido parcela de tributos que deveriam ser repassados para os municípios, né? ICMS, por exemplo. E ele retém a parcela que é do município, né? Porque quem arrecada é o estado, e ele deveria repassar a parte do município. E fica parado, né? E está parado lá. Então, quer dizer, e aí ainda assim conseguir fazer uma gestão eficiente, mesmo com esses problemas, né? Isso, né, a gente precisa reconhecer. Mas é alguma crítica? Bom, críticas, na verdade, eu acho... A gente gosta de crítica, né, Danilo? A gente gosta crítica, da polêmica. Eu acho que sempre tem, né, Antônio? É. Não é com o Jarbinhas, não é com o antecessor dele, não vai... Sempre tem, né? Se eu tivesse lá, com certeza teria. Claro, pessoas diferentes, pensam diferentes, claro, tomam rumos diferentes, claro, na gestão. Você faria alguma coisa diferente do que o Jarbinhas fez, pelo menos nesse último ano? Olha, Antônio, talvez sim. É difícil eu falar assim de fora, porque eu preciso estar lá dentro para reconhecer por que ele não fez diferente, né? Será que falta recurso humano, recurso financeiro? É claro que eu tentaria fazer algumas coisas diferentes. Eu não vou pontuar isso ou aquilo, mas eu tentaria sim fazer algumas coisas diferentes. Mas eu precisaria estar aonde ele está para enxergar do lado que ele está. Né? Porque a gente enxergar de fora é talvez muito mais fácil apontar falha. Né? Na posição que eu estou, né, olhar para a gestão municipal e falar: não, aqui você está acertando, aqui você está acertando, mas aqui não, aqui você está fazendo errado. É muito fácil para mim fazer isso. É claro, eu tentaria sim fazer algumas coisas diferentes, mas olhando no contexto mais geral, ele tem feito uma gestão assertiva, sim. Guarda municipal é um grande acerto? É, sim, um grande acerto. Tá, a gente teve até questionamentos pontuais, né, inclusive de jornalista. Sim, a Guarda Municipal inclusive foi apresentado, né, agora na foi essa semana, né? Foi essa semana, apresentou o secretário interino de Segurança e Defesa Social, o diretor da área de trânsito, né? Vai que foi criado o junto, Major Márcio, o Major Márcio. E o Arthur, vai ocupar interinamente os outros cargos, né? Tá. Que seria o de secretário mesmo. Para mim foi uma decisão extremamente assertiva. Tá? Então não tem nada de milícia armada, isso é uma bobagem. É uma bobagem. A gente ouviu uma explanação técnica, nós discutimos muito isso antes de implantar. Existe sim um questionamento: pode, guarda municipal pode ser armada, não pode. Mas com os problemas que a gente enfrenta de segurança pública, com o Estado com investimentos tão tímidos na área de segurança pública, e não só de segurança pública, em muitas outras áreas, quer dizer, você montar uma guarda municipal para colocar um uniforme neles e colocar ele de porteiro de para vigiar bens patrimônio público, isso não resolve, não ajuda a questão da segurança pública. É claro que o problema da segurança pública ele é muito mais complexo, né? Ele nasce lá na educação, a gente sabe disso, em problemas de sociais mesmo, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. A gente tem gente que não teve nenhum desses problemas e envereda pelo caminho do crime. Então, se a gente não tiver também maneira de combater isso de maneira mais ostensiva, a gente vai brincar de enganar a população. Vamos colocar meia dúzia de guardinha fardado, mas que não tem arma, que não tem condição de reprimir o crime. Não vai resolver o problema. Não resolve. Né? E nem nem a Guarda Armada resolve. Não vai resolver, né? Nem a Guarda Armada resolve. Mas ela tem mais condições de minimizar o problema. Então, eu acredito que foi uma decisão acertada. Assim. Hoje o grande problema de Guaxupé você enxerga como a questão da segurança, Daniel? Hoje é. A gente, você sabe, Guaxupé até pouco tempo atrás era uma cidade muito tranquila, né? Uma cidade que a gente não ouvia falar de crime, de, né, coisas sérias como a gente tem visto hoje. Então hoje os números nos assustam, né? Mas eu vou dizer que a gente tem uma polícia militar que faz um trabalho muito bacana no município, né? Tem à frente da polícia o Major Afrânio, né? Ele é recém-empossado comandante lá em Guaxupé. Eu entrevistei ele aqui e um cara muito técnico, muito inteligente, né? Muito inteligente e que tem apresentado números de redução. É porque às vezes a gente enxerga o problema da segurança pública com base nos noticiários pontuais, e isso é natural, né? Então a gente olha, vê uma notícia, não está fazendo nada com relação à segurança pública, só está aumentando, né? Mas quando ele apresenta os números, a gente vê que os números têm têm reduzido, né, os números de crimes e tal em Guaxupé tem reduzido, né? A gente tem problemas pontuais, mas é claro, se a gente olhar lá para trás, né, hoje a gente tem um índice muito maior de crime em Guaxupé do que a gente tinha lá no passado. Você falou da segurança, mas eu não posso deixar de falar também da questão da saúde, né? Porque eu tenho um programa aqui durante a semana e não todos os dias, mas pelo menos uma, duas vezes por semana, algum ouvinte de Guaxupé me liga reclamando, e aí a gente tem que ligar lá para a Ilina, lá para a Ilina vir socorrer a gente aqui. Saúde também é algo que não só em Guaxupé, mas no Brasil inteiro não tem jeito, né? É um problema também complicado. Falta investimento, falta tudo, né? Falta. Então a saúde, ela também tem uma divisão com relação à responsabilidade. Então, a parte preventiva, vamos dizer assim, né, que seriam as unidades básicas de saúde e tal, ficariam a cargo do município. Mas outras ações de maior complexidade, né, elas são responsabilidade do Estado e da União. E aí a gente tem problema de falta, não seria nem do Estado segurar parcelas de repasses que ele, por obrigação, deveria enviar aos municípios. Né? Isso não é só o Guaxupé que sofre, vários municípios têm sofrido. Medicamentos que são de responsabilidade do Estado fornecer, não como manda. Insulina, não manda. Então aí o município acaba tendo que socorrer, e aí o município tem que priorizar, entendeu? Então infelizmente ele não consegue atender tudo. Então aí eu não vou entrar no mérito do que está sendo priorizado, se é o que deveria ser ou não, porque eu acho que é uma análise que a secretaria faz com base em dados técnicos, né? Eles têm levantamento, então eles vão socorrer onde eles, pelos números, entendem que é onde precisa ser socorrido naquele momento. Então é um problema de falta de recurso mesmo. Então, eu conversei com a Helena essa semana, ela estava muito empolgada para 2018. Até a gente marcou dela vir no programa aqui nas próximas semanas. A Helena é uma grande amiga. É, né? Uma pessoa extremamente competente também, muito, né? Competente. Ô, Danilo, e 2018, o que, que a gente pode esperar dessa Câmara? O que, que vem aí de novidades aí, além do 300, a segunda temporada do 360 graus? É, ô Antônio, a gente. Nesse primeiro ano, a gente cuidou de resolver alguns problemas estruturais da instituição, vamos dizer assim. Então, para 2018, a gente pretende investir em mais projetos de educação para a cidadania, como a gente vem falando, né? Fora o Parlamento Jovem, outros projetos que a gente tem para outros públicos, né? Porque o Parlamento Jovem, ele tem um público específico. Desculpa te interromper, até a gente estava conversando aqui no intervalo a questão do tiro de guerra, né? Que teve uma participação ativa durante todo o ano, né? É importante destacar, né? Todas as sessões do ano a gente teve representantes do tiro de guerra lá, atiradores do tiro de guerra. E foi um trabalho que foi iniciativa do Sargento Sotoriva, que é o chefe de instrução do tiro de guerra. E ele montou uma escala e determinou que cumpria, né? Todas as sessões, né? 6 atiradores tinham que estar presentes lá. E aí a gente, até vendo que eles estavam participando, a gente desenvolveu um curso para explicar a dinâmica da sessão para eles, os termos que são utilizados, né? Lei, resolução, portaria, ordem do dia, né? A ordem mesmo da sessão. E aí a gente desenvolveu um curso, né? O diretor da Escola do Legislativo, que é o Pedro, teve presente lá no tiro, né? Passou todas essas orientações para eles e eles continuaram na última sessão, na penúltima, na verdade, do ano. Eles estiveram, todos eles, inclusive com o sargento, estiveram presentes lá, né? Que foi a despedida deles, porque aí agora eles já encerraram, né? A nossa última sessão, eles não vão estar mais. Então, para o ano que vem, a gente pretende fortalecer, né, desenvolver outros projetos de educação para a cidadania, e a gente precisa aproximar mais a Câmara do Cidadão. Então a gente tem a intenção, inclusive, de criar um projeto que chama Câmara Itinerante. Então a gente desenvolver algumas das sessões fora da Câmara, né, dentro das comunidades. Mas isso pode? Pode. Já ouvi ter vereador que falou que não pode? Pode isso então. Pode. Precisa votar, precisa ter um projeto de resolução aprovado, e aí toda vez que a Câmara for a um bairro, antes disso é preciso votar, porque aí você transfere a sede do Legislativo naquela data para aquela localidade, tá? Então é burocrático, mas pode, né? Tem burocrático e trabalhoso, mas para quem tem que levar toda a estrutura, para, né, quem quer Câmara fazer. Exato, porque o que a gente, né, a gente falava aqui nos bastidores, a participação popular ainda é muito tímida, né? Não só nas redes sociais dos órgãos públicos, mas também com a presença física nas sessões, né, para acompanhar o trabalho e tal. Por isso que a gente transmite as sessões ao vivo, para tentar, né, levar a Câmara de uma outra maneira para o cidadão. Mas a gente cria essa proximidade física, né? Inclusive, para depois da sessão as pessoas poderem chegar perto de um vereador. Tem gente que não conhece. Eu sou presidente da Câmara faz um ano. Eu vou em lugares que as pessoas não sabem quem eu sou. Tá? E não é um problema de vaidade, não. Talvez seja até mais cômodo para mim. Se as pessoas não sabem quem eu sou, elas não me cobram, elas não me xingam. Né? Mas isso, para a sociedade, é muito ruim, porque você precisa conhecer os seus representantes, você precisa sugerir, né, coisas aos seus representantes, precisa cobrar os seus representantes. Então, a gente levar a presença física dos vereadores, da Câmara, da instituição, para fora, né, das quatro paredes do prédio do Poder Legislativo, isso é importante, porque você vai criando uma proximidade, as pessoas vão quebrando barreiras e vão se aproximando, e vão participando, e vão debatendo, vão entendendo melhor como funciona o processo. Porque às vezes muita coisa a pessoa também fala, critica, talvez porque não saiba como é a dinâmica, como é que funciona. Então é uma oportunidade para o próprio vereador se explicar para as pessoas, conversar, debater os assuntos que são problemas do cotidiano. A ideia é que a cada 6 meses fazendo um local diferente. Não daria para fazer. Todo mês é inviável. Não dá, é inviável. O custo ficaria muito alto também, a logística é muito complicada. mas a gente pretende fazer pelo menos duas vezes no ano, né, que seria a cada seis meses, a gente fazer uma sessão fora da Câmara. Talvez, se a gente ver que é possível, a gente pode ampliar isso. Mas a princípio, sim, umas duas sessões no ano, pelo menos, serem feitas fora do prédio da Câmara. Já para o ano que vem? Para o ano que vem, isso. Legal. É a grande novidade do ano que vem? Sim, acredito que sim. Você teve em Pouso Alegre, né, recentemente, na Câmara de Pouso Alegre, se eu não estou enganado. Isso, eu até vi lá alguma coisa de TV Câmara, alguma coisa assim, vai ter essa possibilidade? Isso, a gente tem sim a intenção de desenvolver projeto. O Parlamento Jovem, não é isso? Né? Assessoria de comunicação da Câmara me acompanhou, foi até no dia seguinte da reunião que nós tivemos com relação ao problema da Copasa, a gente aproveitou que já estava em Pouso Alegre para fazer essa visita institucional e conhecer. Pouso Alegre, eles têm uma estrutura mesmo de Câmara fantástica, uma estrutura muito grande, é uma outra realidade. Mas não é um município também tão maior do que Guaxupé, né? Seria talvez duas vezes maior que Guaxupé. E aí nós conhecemos a TV Câmara e a rádio legislativa deles. Tá? A avaliação prévia que a gente faz, né, do que a gente viu, é que é um investimento muito alto. Tá? Então, essa TV, ela seria, o sinal dela é fornecido pela Câmara dos Deputados, então você assiste a programação local da Câmara pelo sinal da TV Câmara mesmo, da TV Câmara Federal. Então, é um projeto bacana, mas a gente precisa fazer um investimento alto, tá? Tanto na parte de equipamento como na parte de pessoal para tocar essa estrutura. Vai precisar de montar uma equipe só para isso. Isso, né? Ou terceirizar, né? Que talvez seria o ideal para você não contratar servidores concursados, tal, e de repente lá na frente desfazer o projeto, você teria lá servidores que você não poderia, né, demitir por conta disso. Mas é algo que a gente está estudando, mas com cautela, tá? Para não fazer também um investimento muito alto, de repente a gente ter outros caminhos, né? Como a internet hoje, TV web, alguma coisa isso, do tipo, né? Exato. Até a gente tá para conhecer a de Itajubá, que lá é uma web TV legislativa. Então, a gente vai avaliar isso com muito cuidado. É um projeto excepcional. Em Pouso Alegre dá certo, tá? Eles têm uma audiência bacana. A gente conversou tudo isso, tá? Mas a gente precisa tentar aplicar isso na nossa realidade, tanto na realidade financeira, né, da Câmara de Guaxupé, como a realidade cultural, se as pessoas vão aderir, se vai ter realmente uma aproximação da Câmara com o cidadão se a gente implantar um projeto dessa natureza. Então a gente vai avaliar isso ainda com cautela. Então esse não seria um projeto, eu falar isso para 2018, vai acontecer. Mas um estudo vai acontecer em 2018, exato, né? Quem sabe para o futuro. Exato. Danilo, valeu, meu amigo. Show de bola aí a tua participação aqui no programa Expresso, viu? Muito obrigado. E um bom, né, segundo mandato, segundo ano de mandato como presidente da Câmara, viu? Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes. Então, obrigado mesmo, viu? Prazer é nosso de você ter vindo na Grande Guaranese. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Como é que chama lá o pessoal que tem o site lá, que brinca que Guaranese é o Parque dos Municípios? Três? É. Guaxupé da Depressão. Tá aqui o Pedro, acho que faz parte, hein, Pedro? Não. Tá fugindo, né? Um abraço pro pessoal. Faz um trabalho legal. Humor, a gente tem que... É humor. Legal, bacana o trabalho deles. Intervalinho comercial e voltamos já aqui no programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.